Bom, pessoal, voltamos agora para o quarto bloco de sessão número 126. Vamos aí logo de pronto já responder as perguntas dos nossos ouvintes, né? Lá no Loucos por Nascar temos aí a pergunta do Júlio Tossa, que essa pergunta eu vou deixar para depois, né? E quero já começar então com a pergunta do Paulo Fernando Prado. O Paulo Fernando sempre está com nós em todas as edições. E quero também, né, deixar um abraço aqui para o Kevin Henrique e também para o Hélio Eduardo, que sempre está junto com a gente, está sempre nos ouvindo aí semana a semana. Bom, a primeira pergunta do Paulo é: o que você faz em termos técnicos quando a furnitura ROW obtiver tamanho de destaque em termos de resultados e evolução? Bom, Paulo, o grande diferencial da furnitura ROW realmente é o trabalho, né, que vem sendo aí nos últimos anos. Um trabalho que começou lá com o Kurt Busch, o Matt Truex Jr. aí acabou assumindo e encorajando esse trabalho aí e veio evoluindo o trabalho da furnitura ROW, principalmente o ano passado, e esse ano aí tá sacramentando aí toda a evolução que o time teve, né, como tá realmente redondo o trabalho. Eles estão trabalhando muito bem. O Colin Pern aí, o seu crawl chief, é um grande crawl chief, né, o Colin Pern é o crawl chief do Matt Truex Jr., realmente ajuda muito a equipe, todo o centro técnico da equipe é muito bom, né, e claro que por ser uma equipe de apenas um carro, né, talvez seja uma equipe que consiga investir um pouco mais na questão de desenvolvimento do carro, né? Porque as coisas hoje em dia a gente sabe que tá muito fácil para todo mundo, né? Por exemplo, temos times aí com quatro carros que sempre dois ou um carro acaba se arrastando. E já a Fruit Roll não tem esse problema, né? Porque é apenas um carro para investir, então tá tudo de melhor aí no único carro que ela tem. E o resultado do trabalho vem aí sendo aí com certeza a sequência, né? Um trabalho que o Kurt Busch começou lá atrás, depois o Matt Truex Jr. acabou sumindo esse trabalho aí, em 2014 até não foi muito bem, no ano passado realmente a equipe cresceu, e esse ano a equipe está crescendo cada vez mais, e vem melhorando, e a equipe está evoluindo durante o campeonato, que isso é o mais importante, tá? Ela não começou bem, caiu e voltou a ficar bem, não, ela vem evoluindo corrida a corrida, ela ainda peca em alguns resultados, mas não resultado de equipe técnica, resultado sim de pista, que é, talvez é um piloto, é um mecânico que acaba prejudicando o piloto, que é um mecânico prejudicar o piloto. É sendo, recebendo uma punição, ou até uma punição do próprio Matt Truex Jr., que é uma punição de velocidade, por exemplo, ou o mecânico deixa o pneu perder, né, perde um pneu lá no pit, lá, que agora é tudo muito bem, muito bem visualizado, né, pelas câmeras ali, tá sempre todo mundo bem visto ali, então agora não tem mais como dar jeitinho não, né, porque agora realmente a NASCAR tá em cima de tudo, principalmente, né, as porcas do pneu lá, agora tudo automático, tudo tecnologia 100% lá, eles estão conferindo, estão de olho, então não tem como agora, né, e realmente talvez deixe aí, esse seja sendo, né, o maior resultado contra a equipe, porque o resto sopra totalmente a favor ao time da Fruit Roll, né, e a parte técnica realmente está muito saudável, obrigado. A outra pergunta do Paulo, ele pergunta quem é o principal responsável pelo desastre que ocorreu com a Ganassi. Paulo, aqui eu vou dizer que é o acaso, né, não posso dizer nem que é sorte, nem que é o azar, mas é o acaso realmente, que é algo que talvez tinha que acontecer. Temos um Kyle Larson com problema com falha no motor, não temos como achar um culpado disso daí, e temos um John McMurray que o motor simplesmente explodiu, né? Então, um problema de motor, um problema de bateria, que acabou até que resolvendo parcialmente o problema, que ele estava no carro ainda. Então, assim, não tem como colocar um culpado. Agora, a gente pode colocar um culpado se tivesse, por exemplo, a bandeira amarela faltando 20 voltas, todo mundo para e o mecânico perde o pneu, vamos supor. Aí o Kyle Larson tem que relargar em último, são apenas 20 voltas. Ele não consegue retomar, voltar de novo, que quando você é punido em bandeira amarela, você não relarga na última posição que você tem. Vamos supor, tem 20 carros na volta do líder, você não vai relargar lá em 20, você vai relargar no final do pelotão. Você vai estar em 20, mas no final do pelotão. Então você tem que ultrapassar todos os retardatários, depois começar a ultrapassar quem está dentro da sua volta, tá? Então, assim, é uma tarefa difícil, realmente é uma punição grande aí, pode até parecer normal. Talvez isso sim seria uma punição, né? Se caso fosse esse o caso, uma punição aí a gente achar um responsável. Mas o problema de motor foi um problema de... um dos problemas causados foi a bateria que foi trocada, ainda não foi nem sanado completamente o problema do Kyle Larson. Realmente é difícil achar um culpado aí, né? Vamos dizer aí que é o acaso mesmo, que não era para os dois avançar assim o destino quis, né? Vamos colocar assim. É, a outra pergunta do Paulo é que ele sente o Jimmy Johnson mais cerebral, mais focado no título que, do que em vitórias. Qual a opinião de vocês? Sim, ele está muito focado no Jimmy Johnson, né? O ano passado ele já teve duas saídas prematuras, ele acho que ele não está muito afim não, tanto é que em Dover ele lutou para vencer a corrida, acabou sendo penalizado, né, o Jimmy Johnson. Essa pergunta aqui é sua, né? Essa pergunta que você fala que o Jimmy Johnson, né, vai de encontro à pergunta anterior sua, Paulo, que era realmente quem prejudicou o responsável. Quem foi o responsável pela não vitória, se eu posso dizer assim, né, se caso realmente fosse acontecer, pela não vitória do Jimmy Johnson em Dover, foi realmente o mecânico do macaco, né, o Jack Mann. Ele saiu, ele estava lá tempão antes do carro chegar, né? Tá certo ali que ele se confundiu um pouco ali, perdeu tempo, né, com o carro do Edinho Mendiga. O carro do Edinho Mendiga acabou atravessando a frente do Jimmy Johnson, mas o mecânico não poderia estar ali, deveria ter esperado lá em cima do muro, não pode descer o muro antes do carro chegar na posição, tem uma linha lá, né, um pouco antes do box, antes daquilo ali, não pode de forma alguma descer, colocar o pé dentro do pit box. Enfim, o Jimmy Johnson tá muito bem, né, tá muito, fez uma corrida do Dover aí excelente aí, agora tem Charlotte, primeira corrida do round de 12, vamos ver aí o que vai acontecer, porque Charlotte a gente sabe que é uma corrida que favorece demais o Jimmy Johnson, e parece que o Jimmy Johnson tá afim de bliscar uma vitória, tá, pessoal, ele tá meio descontente aí, que agora já são 24 corridas sem vencer, a Hendrick que tá batendo um dos recordes dela, um recorde negativo, né. São 24 corridas sem vitórias. A última vitória foi em março em Fontana do Jimmy Johnson. Faz tempo, hein? Muito tempo. E a outra pergunta do Paulo, também do Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson é o ex-campeão, mas ele sente a pressão pelo perseguição ao sétimo título. Não, ele não sente a pressão porque acho que não tem. Eu tenho certeza que não precisa provar mais nada pra ninguém. Mas tem toda uma questão contratual aí, né? Existe aí. Ele está na melhor equipe, uma das equipes mais visadas, que é a Entre Motorsport. Ele tem um patrocinador fidelizado com ele, já falou que é vitalício com ele até quando ele quiser, na NASCAR, né, que é a Lowe's. Ele está assim na posição, tem um excelente carro-chifre, que é o Chad Knaus. É um carro-chifre diferente, ele é acima de todo mundo, né, o Chad Knaus. Então, sim, não existe uma pressão, mas ele tem uma obrigação, que realmente, por ele estar na posição que ele está. E por ser também um ex-campeão. Mas não que ele também está assim obrigado, né? Que ele tem essa pressão de ser, de conseguir o sétimo título aí. Porque pressão por pressão todo mundo tem, né? Dia após dia, corrida após corrida aí. Claro que pro Jimmy Johnson aí as coisas são um pouco mais fáceis para ele estar no time melhor, né? Talvez a pressão, não que a pressão dele seja maior também, mas o Jimmy Johnson hoje em dia está um pouco mais confortável, vamos dizer assim, né? Pressão diferente, por exemplo, do Márcio de Benedetto, que precisa fazer um top 25 para salvar aí a sua temporada, aí precisa garimpar um pouco de dinheiro, salvar um pouco de bons resultados aí para ajudar o patrocinador para tentar voltar. O Jimmy Johnson precisa disso. O Jimmy Johnson precisa lutar pela vitória, né? Até porque é o que realmente ele tem agora que favorece ele. Certo, Paulo? Bom, essas aí foram as perguntas da semana, tá, pessoal? Falar um pouquinho das notícias aqui do que aconteceu durante essa semana aí. Saiu as punições de Dover, foram 8 carros, se não me engano, foram penalizados, né? Um número elevado aí de punições. A NASCAR falou que ia apertar o cinto aí em cima das punições. Isso vem acontecendo, né? Por exemplo, o Paul Manor e o Josh Weiss foram punidos, né? Na expressão pré-qualify, tá? Eles não passaram, né? Não tava o carro ok, não tava o carro tudo certo para avançar aí. Eles foram lá, modificaram, tal, participaram de tudo, mas com essa punição deles aí, com esse warning, né, que o pessoal chama aí, eles perderam 15 minutos dos practice lá em Charlotte no próximo final de semana. Tivemos também outros punidos, que foi o Kevin Harvick, o Michael Annett, o Edia Mendiga, o Trevor Bayne, o Carl Edwards, o David Regan, e tivemos aí na Xmo Series também o Alex Jones penalizado. Na Truck Series não tivemos nenhum penalizado, certo, pessoal? Uma outra notícia interessante também foi que o Dan Hajun esteve em Charlotte na terça-feira à noite, né, e ele iria fazer, né, a demonstração com seu carro e tal, mas como ele não está podendo dirigir o seu carro, né? Ele tá, tá afastado pelos mestres aí. O Tony Stewart foi lá dar uma mão no evento dele lá, foi participar do evento, né? A Denha Junior Foundation, mais uma das fundações dos pilotos aí que ajuda as crianças carentes. Então, Tony Stewart foi lá participar, esteve lá na terça-feira à noite. Até teve um assunto lá que eles conversaram legal lá, né? O Tony Stewart pediu os conselhos aí pro Denha Junior. Bem legal realmente, né? Esse bate-papo entre os dois pilotos aí. E o maior, sim, o maior pessoa aí, quem ganha foram as crianças que estiveram bem próximas de dois grandes pilotos aí, um campeão, Tony Stewart, e o Denha Junior, que é outro grande piloto, o mais popular na NASCAR, com certeza, né? E depois disso aí, o Denha Junior até gravou um vídeo, né, no Twitter, mandou um Twitter, falando que o Tony Stewart é um cara muito gente boa e agradeceu a ajuda no evento na terça-feira à noite. Tivemos também outras notícias pequenas, né, algum outro patrocinador que vai estar em outro carro, vai participar daqui e dali, né? É, temos também uma notícia boa, tá, pessoal? A chuva talvez pode impactar, né, o final de semana das corridas lá em Charlotte. Mas ainda é uma especulação ainda. A NASCAR está talvez aí revendo e talvez está até mexendo aí. Vai, se possível, ela vai até mexer, né, na programação do final de semana. É, a programação do final de semana, tá, pessoal? Os cards eu vou soltar hoje na quinta-feira também. Ah, só para falar aqui para vocês, pessoal, antes temos uma notícia aqui bem interessante e importante, né? É, lá na IndyCar, não sei se vocês estão sabendo, o Joseph Newgarden, né? Acho que é isso o nome dele mesmo, Joseph Newgarden, ele está substituindo o Juan Pablo Montoya na Penske, né? Ele está sendo substituído aí. E se tem um anúncio aí, talvez aí que se fala aí, né, que ele poderia estar voltando na NASCAR, mas o Montoya falou que não vê, né, ele voltando na NASCAR aí. Mas existe aí, né, pessoal, a Penske aí, todo mundo sabe que o Montoya saiu daqui, foi pra lá, deu certo, voltou não, né, mas pode voltar. Então vai ficar aí nas próximas semanas essa pulguinha atrás da orelha aí, né, realmente se o Montoya volta ou não pra NASCAR, porque na IndyCar parece que não vai ficar mais. Será que ele vai aposentar? Chegou a hora do colombiano parar aí, vai realmente entregar o seu capacete, tirar a balaclava aí, realmente vai pendurar aí? Será que é o momento? Ou será que ele vai voltar para a NASCAR para fazer algumas corridas? Enfim, fica o um mistério aí, né? Essa notícia ainda nós não sabemos. Nós só sabemos que vai ser anunciado, foi anunciado, né, que o Joseph Newgarden substitui o Juan Pablo Montoya em 2017 na IndyCar. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do Chase, né? Começar o Chase aí da Truck Series. Final de semana que tivemos aí a corrida em Las Vegas, né? Uma corrida muito boa, como já falamos da corrida aí. Então vamos falar um pouquinho do Chase aí. O maior beneficiado nisso tudo é o Ilambara, tá tranquilo. Venceu, já tá classificado, tá beleza, né? Quem ganhou a corrida foi o Tyler Reddick, o não Chaser, né? Foi o primeiro não Chaser a vencer nas categorias aí. Então, parabéns aí ao Tyler Reddick pelo seu trabalho, né? Que não está na luta pelo título, pelo Chaser, e venceu a corrida. Quem deveria ter vencido essa corrida? Daniel Hamrick, que foi o segundo colocado, porque o Daniel Hamrick estava muito bem no final de semana, né? Andou muito bem lá no sábado, que foi no sábado, tá, pessoal? Foi os dois treinos, qualify no finalzinho da tarde e à noite a corrida. Então o Daniel Hamrick ainda continua ainda 15 pontos atrás do Johnny Sauter, que é o sexto colocado, ou, se vocês preferirem, 16 pontos atrás do Timothy Pisters, que é o quinto colocado. Quantos pilotos ficam fora da Truck Series? Dois, né? Temos aí atualmente John Hunt, Demetriak e Daniel Hamrick. Então temos Talladega. Os dois têm o mesmo tanto de pontos, tem 2.037 pontos. Os dois estão 15 pontos atrás do Sauter. O que pode acontecer aí? Os dois podem avançar? Sim, pode avançar. O Sauter tem que ter problemas, o Peter tem que ter problemas, os dois avançam na boa, né? Ou um vence, o outro termina muito bem e desce aí, né, o Sauter e o Peters. Enfim, muita coisa pode, muita coisa deve acontecer aí. Expectativa para Talladega. Lembrando que agora os dois próximos finais de semana a Truck Series descansa, não vai estar na pista, né? Vai descansar em Charlotte e Kansas. E volta só no final de semana, no dia 22 de outubro, em Talladega. Previsões para Talladega. Quem vence? Difícil falar, porque Talladega é uma loteria total. É muito complicado aqui a gente colocar, cravar um vencedor. quem tá com a faca no pescoço? Johan Domenech e Tony Roenick. Por quê? São 15 pontos, pessoal. É muito ponto para tirar numa corrida só. É mais complicado para eles, é mais difícil para eles, né, para os dois aí. Mas os dois têm a grande missão de tirar. Os dois podem vencer? Sim, os dois podem vencer. Os dois têm tudo para vencer. Os dois têm capacidade, os dois têm habilidade, são ótimos pilotos, podem vencer. É, mas aí também contamos com outros pilotos, por exemplo, tem o Christopher Bell, que anda muito bem em Super Speedo, o Crefton também, o Ben Kennedy também anda muito bem, e temos aqueles outros caras que também sempre aparecem. Talvez pode aparecer um Kyle Busch aí, no Truque 18, né? Pode, o Graham Enfield também, se caso ele correr no 24, ele pode ser um bom nome para vencer também, porque o Graham Enfield, pessoal, ele já venceu no Super Speed na Arca, né? Então pode ser um grande nome que pode aparecer aí, né, para melar um pouco essa chance aí de vencer. Então, assim, é difícil cravar um favorito aí, mas eu acredito que pelo menos o Daniel Rick ele avance, né, para a próxima etapa. Talvez fique o Joe Hunter e mais um. Esse mais um também, não sei se vai ser o Salvador Peters, mas também o Ben Kennedy não tá muito bem também, não tá muito longe não, tá? O Ben Kennedy tá um pouquinho à frente, mas não é muita coisa, né? É 18 pontos só que ele tá aí. Quer dizer, os dois foi muito bem aqui, né? O Fosse 4 muito bem, o Ben Kennedy foi muito mal, ele cai, vai lá para baixo, o Ben Kennedy pode ficar de fora. É taladeca, pessoal, é difícil colocar um vencedor aí, é difícil colocar os favoritos aí. Para mim, quem fica de fora? Se eu for para escolher, o John Hunter e o Johnny Sauter fica de fora. Por quê? O John Hunter sempre é meio doidão, meio afobado, isso pode prejudicar ele. E o Johnny Sauter costuma ter um azar, que eu vou te falar, um azar incrível, pessoal. O azar de Johnny Sauter é incrível. E talvez esse azar aí pode tirar ele alguma chance de vitória. E o Daniel Henrique pode terminar muito bem e ficar à frente do Johnny Sauter. Certo? Falar das expectativas aí do Chase da X-Men Series, né? A X-Men Series tá tudo bem, o Eric Stader e o Daniel Soares venceram, os dois estão aí praticamente empatados por pontos, a diferença é apenas de 2 pontos, né? Mas o ponto que não vale nada, esquece ponto, né? O Justin Allgaier também tá colado ali, tá muito bem garantido, o Brandon Galgo também tá ótimo, bem garantido, o Ryan Reed, pessoal, por incrível que pareça, tá muito bem, né? E o Dan Wallace Jr. também está excelente ali. Esses aí são os 6 primeiros colocados. Quem está com a cordinha no pescoço aí? Né? Lembrando que aqui são 12, vai ficar 8. Tá, pessoal? Então, 8. Quem tá fora por enquanto agora? Ty Dillon está fora, Eric Jones está fora, Ryan Sieg está fora e Brendan Jones está fora. Né? Quem está entrando? O Brandon Poole, Blake Koch, o Dallas Jr. e os outros que eu já falei aí, que vocês já sabem o que é. Surpresa que pra mim que tá ficando de fora aqui, Ty Dillon e Eric Jones, né? São dois caras aí que realmente é uma surpresa muito grande, né? Está de fora aí. E só lembrando que agora, final de semana em Charlotte, é a corrida de corte, tá, pessoal? Então agora é vencer ou morrer, é andar pra frente ou não ir, e agora é a hora da verdade, agora é a hora que eles precisam andar muito bem. O Ty Dillon, pessoal, ele tá 3 pontos apenas, né, do Brandon Poole. Tá mais sossegado. O Eric Jones tá 4 pontos. O Ryan Sieg, pessoal, já vem 10 pontos e o Brandon Jones vem 18 pontos. Então, né, tá um pouquinho mais difícil aí para eles aí. É, o Blake Koch também tá apenas 4 pontos, né? Tá bem próximo ali. Então, talvez, né, se Ty Dillon e Eric Jones fazer boas corridas, talvez Eric Jones e o Ty Dillon assumam as posições de Blake Koch e Brandon Poole, né? E sim, ficam os 8 que avançam aí, que é o Soares, o Sadler, o Auger, o Galgo, o Reed, o Wallace Jr., o Ty Dillon e o Eric Jones. Mas pode ser que também tudo aconteça, tá? Mas se for uma questão de corrida normal, para a diferença ser muito pouca de pontos, né? Talvez o Ty Dillon e o Eric Jones assumam a posição de Blake Koch e Brandon Poole. Essa é a minha opinião. Falar um pouquinho do Chase aí da Sprint Cup, né? Sprint Cup agora zerou tudo, tá todo mundo igual. Lembrando que o round 12, pessoal, não tem mais ponto bônus, tá? Então continua 0 pontos, todo mundo fica com 3 mil pontos, se não me falha a memória. É 3 mil pontos que ele fica. Então é tudo zerado agora. Não tem que vencer 800 corridas no comecinho do ano e agora e venceu 2 no Chase, não tem mais essa, acabou, tá? Que é todo mundo igual. Não tem ponto bônus, não tem nada, Então, não interessa o que você fez até agora. Agora vale daqui pra frente. Próximas corridas são, agora são Chart, Kansas e Talladega, né? Vai junto, Talladega vai ser corte pra, tanto para Truck Series como para Speed Cup daqui 2-3 finais de semana. Até vamos contar isso, né? Daqui 3 finais de semana. Como foi o round de 16? Na minha opinião, o round 16 foi muito bom. O Mato Neto Jr. mostrou que está a fim de vencer. Continua o mesmo trabalho que ele fez durante o ano e continua fazendo agora, né? O Kevin Harvick foi na Bacia das Almas, que é a corrida que ele venceu. Ele venceu no final de semana New Hampshire aí, que meio no susto, né? Que meio que sobrou para ele. Foi muito oportunista o Kevin Harvick lá em New Hampshire. Tomou o doce do Mato Neto Jr. e principalmente do Matt Kenseth, que iria vencer, que estava com a vitória na mão, o Matt Kenseth. E acabou vencendo. E agora em Dover quebrou, não teve como fazer nada em Dover. Se ele não tivesse vencido lá, ele teria sido eliminado. E talvez o Tony Sturge estava no lugar dele, o companheiro de equipe dele estava no lugar dele no Chase. Talvez, né? Mas talvez não corre, não está dentro da pista. Então vimos aí outros pilotos muito bem. Kyle Busch muito bem, Brad Keselowski muito bem, Matt Kenseth muito bem, Joe Logano muito bem, o Chase Elliott muito bem, o Jimmy Johnson excelente. Vimos muito pouco de Danny Hamlin, de Carl Edwards, Kurt Busch, muito pouco de Austin Dillon, Tony Sturge, o Kyle Larson andou muito bem, pouco também do Jeremy McMurray e praticamente zero, do Chris Busch. Né? O Chris Busch, nós sabemos que o Chris Busch realmente ele entrou por uma vitória que ele acabou herdando lá na chuva em pouco, na segunda corrida de pouco, né? Nós sabemos que ele não iria muito longe. O Jim McMurray estava tudo certo para ele avançar, né? Pelo menos ele estava muito à frente do Austin Dillon e acabou, por questão de detalhe, motor estourado, ficou de fora do próximo round. O Kyle Larson também, pelo menos no comecinho da corrida, não teve chance alguma de recuperar alguma coisa, então ele ficou 14º. E o Tony Sturge não foi muito bem, foi o 13º na corrida, se não me falha a memória, e terminou aí na 13ª posição também do round 16, está eliminado do round de 12. Então segue aí os nomes que eu já havia falado antes, né? Matt Truex Jr., Kevin Harvick, Kyle Busch, Brett Keselowski, Mike Kenseth, Joe Logano, Chase Elliott, Jimmy Johnson, Danny Hamlin, Carl Edwards, Kurt Busch e o Austin Dillon. Esses são os 12 que seguem aí. Júlio Tossi, a sua pergunta: quem deve ficar de fora a próxima etapa? Fica para mim de fora Matt Kenseth, não avança, Danny Hamlin, o Kurt Busch e o Chase Elliott. Esses aí são os para mim que não avançam, tá? Então, Matt Kenseth, o Danny Hamlin, o Kurt Busch e o Chase Elliott, esses aí não avançam. O 20, o 24, o 11 e o 41, eles para mim eles devem ficar de fora aí, porque não tá apresentando muito bem. O Carlos ainda vai se salvar em Talladega, né? Apesar dele ter uma fama muito boa em Talladega, mas eu acho que ele se salva ainda nas próximas corridas, que são corridas favoráveis que temos agora em Charlotte, corrida de 1,5 mm, que ele anda muito bem, tá? Então eu acho que pra mim esses aí são os eliminados. Só depois vem Márcio, que aí sim vai mudar completamente o dinamismo aí desse Chase aí. Certo, pessoal, final de semana vem em Charlotte, lembrando que em Charlotte a Sprint Cup carrega com ela a Xfinity Series, né? Só para relembrar vocês que a Truck Series vai ficar duas semanas descansando, né? Vai ter duas semanas para o pessoal pensar bastante o que eles irão fazer em Talladega. Corrida da Xfinity Series acontece na sexta-feira à noite, às 9 horas largada, né? Tudo tranquilo, a Drive for Curry 300. E a corrida da Sprint Cup acontece, né? A tradicionalíssima Bank of America 500 acontece a largada às 8 horas da noite. No sábado à noite, tá, pessoal? Então, corridas Xfinity Series sexta-feira à noite e sábado à noite a Sprint Cup. Não percam os horários aí. Eu creio que devido aos horários, né, ser corridas noturnas, 9 horas da noite, eu creio que essas corridas serão transmitidas ao vivo pelo canal do nosso canal aí, Fox Sports Brasil. Os números aqui de chart bem rapidinho para vocês, né? Tivemos até agora 115 corridas na, né, Sprint Cup até agora. A primeira vitória aí, primeiro vencedor foi o John Lee Johnson em 1960, no dia 19 de junho. E o último vencedor foi o Matt Truex Jr. nesse ano agora, que venceu a Coca-Cola 600 no dia 29 de maio. Né? O vencedor largando da pole, tivemos aí 16 vezes vitória largando da pole. E o último, claro, o Matt Truex Jr. na Coca-Cola 600. Largando o top 5 66 vezes, vencedor largando o top 10 88 vezes, do 21ª posição ou pior, né, 9 vezes. E o cara que mais longe largou e venceu foi Jimmy Johnson em 2003, largou na 37ª posição. O piloto que mais liderou foi o Matt Truex Jr. esse ano, 392 voltas, né? E o piloto que menos voltas liderou e venceu a corrida foi o Kevin Harvick em 2011, liderou apenas 2 voltas. Os recordes da pista no Qualify é 197.390 milhas do Kyle Busch em 2014, o maior número de trocas de liderança é 54 em 1979, faz tempo, hein? A vitória mais apertada foi do Jimmy Johnson em cima do Bob Labonte em 2005. A chegada foi de 0.027, realmente muito apertada. Essa vitória, pessoal, tem até vídeo no YouTube, tá? Procurem lá que vocês vão achar. Charts 2005, de vitória do Jimmy Johnson. E o maior número de bandeiras amarelas em Charts foi 22 bandeiras em 2005. Os números típicos de Charts, né? 24 trocas de liderança, média de 7 bandeiras amarelas e uma média de 38 bandeiras verdes, né? Cada 38 bandeiras verdes tem uma média, temos aí uma bandeira amarela. Essa é mais ou menos o balanço aí dos números típicos, tá, pessoal? Não é número que vai acontecer. Vitórias por montadora: Chevrolet tem 43 vitórias, a Ford 30, a Dodge. Um abraço, pessoal. Um abraço pro Felipe. Felipe, um abraço e um abraço pro Lucão também. A Dodge com 15 vitórias, a Ponte com 8 e a Toyota tem apenas 4 vitórias. A Buick, a Mercury e a Plymouth também 4 vitórias em Charlotte. Vitórias por dono de equipe, né? O Rick Hendrick tem 18, Junior Johnson tem 8, a Pedro Enterprise tem 8, a Jack Roush tem 8, a Richard Childress tem 7, a Woody Brothers tem 6, a Joe Gibbs tem 5, a Robert Yates, que não existe mais, tem 5 também, e outros times têm 43 vitórias. Os caras que mais mandam bem aqui em Charlotte, né, o top best career, vamos dizer assim, corridas, o time, perdão, vou falar de vitórias, porque corridas colocaram, tem o Marco Alto, porque o Marco Alto nem corre mais, tá, mas é o Marco Alto é o cara que mais correu, com 49 corridas aqui. Vitórias, Jimmy Johnson tem 7, o Jeff Gordon tem 17 top 5, o Jeff Gordon tem 25 top 10, né? E poles, o Jeff Gordon e o Ryan Newman aqui divide aí, são os dois primeiros no quesito pole com 9 cada um. Voltas, né, voltas disputadas são 15.925 para o Malcolm Otto. Ou lá, voltas lideradas, o Jimmy Johnson tem 1.740 voltas lideradas no circuito de Charlotte. Esses são os números de Charlotte, tá, pessoal? São uns números bem interessantes aí. Para falar um pouquinho de outros pilotos aqui, né? O Kevin Harvick também tem 3 vitórias, 7 top 5, 14 top 10. Temos também o Matt Kenseth com 2 vitórias. O Joe Logano tem vitória também. O Keselowski tem 1 vitória. O Kurt Busch também tem vitória. O Kyle Larson tem vitória. 7 top 5 e 15 top 10. Bons números aí. O Jimmy Johnson, são um número impressionante, são 7 vitórias. E ele realmente é o cara que mais venceu, tá? Então, o Austin Dillon, que precisa de resultado também, tem apenas 1 top 10, né, em 5 largadas. São números interessantes aí. E o Chase Elliott tem 2 largadas e 1 top 10. Então, parabéns a todos aí pelos seus números. E parabéns principalmente ao Jimmy Johnson por ter um número muito grande aí, né, de vitórias, que é um número expressivo até. São 7 vitórias em Charlotte. Certo, pessoal? Então, final de semana que vem a gente volta, né? Final de semana não. Final de semana acontece as corridas. Voltamos na outra semana, edição 127, para falar o que melhor aconteceu lá em Charlotte. Com certeza vai ser uma grande corrida. Tem uma possibilidade da chuva poder atrapalhar um pouco aí os eventos aí, né? Mas vamos torcer para que ela não apareça, que aconteçam as corridas numa boa. Lembrando, se caso a corrida acontecer no sábado à noite, temos o domingão aí pela frente, que pode acontecer a corrida. Se caso acontecer a corrida ser remarcada, costuma-se ser por volta de meio-dia ou 1 hora da tarde. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço a vocês. Comunicar com a gente, vocês já sabem um caminho, então procurem-nos. Pode mandar mensagem, mandar vídeo, pergunta, e-mail, sinal de fumaça, de fogo, receita de bolo, qualquer coisa, né? Só não manda feitiçaria porque nós não faz. Pode mandar qualquer coisa para nós aí, piadinha, que nós estamos aqui sempre para rir com vocês, ajudar vocês e fazer o melhor entretenimento possível. Beleza? Pessoal, um forte abraço, cuide-se bem, uma boa semana.